corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Estou com medo, meu Deus, o que que eu posso fazer? Pelas madrugas da noite, sem nenhum cobertor, chorei batendo os dentes quando o frio aumentou. Não tenho mãe, não tenho pai para me dar um abrigo. Estou com medo, meu Deus, só o Senhor está comigo. Eu nunca fui na escola, eu não sei nem ler o que é a mão materna. Alguém venha me dizer, analfabeto sem nome. Tenho vários apelidos, neguinho, pivete, trombadinho, bandido. Pode um milagre sim acontecer quando você acreditar. A esperança em si ninguém jamais irá matar. Depende só se tu se eu consegui sonhar numa casa bonita, acho que era meu lar. Uma mulher me esperava naquele portão e eu vinha correndo com a mochila na mão. Sempre gostei de desenhos, pular no sofá. Pelo menos no sonho eu consegui realizar uma TV muito grande, pipocar e doces. Será que é real? Eu queria que fosse. Fui pro clube nadar, pular e brincar. Só nadei uma vez no lago Paranoá. Eu só conheço um shopping do lado de fora. Tentei cair pra dentro, me colocaram pra fora. Nesse sonho eu tive tudo que era bom, até o velhinho me deu um monte de bombom. Aqui no shopping é legal, é tudo iluminado. Papai Noel barrigudo me colocou no colo, tirou uma foto comigo tipo recordação. Quando eu fui embora, ele assinou com a mão. Quando eu fui perceber, já era dia. Me acordaram com um tapa. Acabou minha alegria. Acabou minha alegria. Pode um